pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto. Hay muy pocos ángeles que canten. Hay muy pocos perros que ladren. Mil violines caben en la palma de mi mano, pero el llanto es un perro inmenso. El llanto es un ángel inmenso. Las lágrimas amordazan al viento y no se oye otra cosa que el llanto. Thank you. corpo di pecorella lontano, lontano, come un cieco mano portato per mano. Because I know that time is always time, and place is always place. And what is actual is actual only for one time, and only for one place. escolher. Numa distância brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, de uma multidão em volta, e uma toda petite lumière. Just a little light. Una piccola. Em todas as línguas do mundo, uma pequena luz bruxuleante, brilhando incerta, mas brilhante. Aqui no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros, a brisa dos mares e o sopro azedo de as... Só adivinham e raivosamente assopram uma pequena luz que vacila exata e bruxuleia firme que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-lhe e a muda. Muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, brilhando indeflectível, silenciosa, não critica, não consome, não custa dinheiro, não é nada que custa dinheiro, não aquece os livros que se juntam, não ilumina também os rostos que se curvam. Apenas brilha, bruxuleia, ondeia, indeflectível, próxima, dourada. Tudo incerto ou falso ou violento, brilha. Tudo é terror, vaidade ou orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação. Saber brilha desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não, brilha uma pequena luz brilhante e muda, com uma exatidão, com uma firmeza, com uma justiça, apenas como ela. Mas brilha, não na distância, aqui no meio de nós.